Você é igual a todos aqueles a quem ensinou. Queria que você quisesse bem como eu bem queira. Faria de tudo pra fazer você me querer. Queria que você fizesse como eu não fiz. Faria de tudo pra fazer você mais feliz. Você é igual a todos aqueles a quem ensinou. Você é igual a todos aqueles a quem ensinou. Você que faz versos, que canta os inversos do amor. Você faz promessas que encantam as peças da dor. Você que com calma invade a alma da flor. Você que invejas a todas as telas sem cor. Você é igual a todos aqueles a quem ensinou. Você é igual a todos aqueles a quem ensinou. Ou seja, que você quisesse bem como eu bem queira. Faria por tudo pra fazer você me querer. Queria que você fizesse como eu não fiz. Faria de tudo pra fazer você mais feliz. Você é igual a todos aqueles a quem ensinou.